A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, nós vamos continuar a nossa série de ministrações sobre os Salmos, e hoje vamos falar sobre o Salmo de número 58. Iremos até o Salmo de número 60 na sexta-feira. O final de semana estará dedicado administrações específicas para líderes ministeriais, pastores, jovens pastores, liderança em geral e outros que se interessem por princípios de liderança e de vida cristã também. Vamos trabalhar com o tema do discipulado cristão, da nossa caminhada como seguidores de Jesus de Nazaré. Na sexta-feira, eu vou pedir à missionária Vivian que nos envie o relatório de como foi, ou até o final de semana, ou a hora que ela tiver a oportunidade, como foi o resultado deste mês, para que vocês saibam. E nos primeiros dias do mês que vem, nós começamos a entrar em contato com algumas pessoas que participam orando, ouvindo, postando mensagens e contribuindo. E são poucas pessoas, são pouquíssimas. Se você desejar e Deus tocar no seu coração, deixe ele quebrantar. Se você ouvir a sua voz, não endureçai o teu coração. Nos ajude. E depois vamos compartilhando dados específicos, como fizemos esse mês. Começamos compartilhando por esse grupo e depois compartilhando com todos aqui no Brasil, e também poderemos até postar em inglês os resultados que Deus tem nos dado, porque temos avançado mês a mês. Lembrando que o nosso objetivo, não sei se vamos atingir esse mês ou o mês que vem, mas agora nós estamos focados em ter 900 pessoas que sejam frequentes na escuta do áudio da palavra do Senhor através do WhatsApp, que hoje são 280, e através do blog, que hoje são 800 e 830, uma coisa assim. Queremos chegar a 900. Se chegarmos esse mês, aleluia. Se não chegarmos, continuamos trabalhando para atingir 900 vidas, para que vidas sejam salvas e os salvos sejam santificados. Então, a partir da semana que vem, começamos a relatar para vocês. O mais importante disso também, desses avisos, é que a partir da semana que vem, teremos uma nova série com a missionária Vivian do livro do Apocalipse. Ela vai ministrar, fazer mais algumas ministrações que vão nos levar a um maior aprofundamento do nosso conhecimento de Deus e do conhecimento específico do livro do Apocalipse. Então, prepare-se para uma jornada abençoada, tá bem? Depois vamos dialogando. Hoje eu inicio, antes de ler o Salmo 58, com uma mensagem do Wilsinho, nosso irmão em Cristo e pertencente à Igreja Bola de Neve. E eu sempre me alegro quando vejo irmãos das mais variadas denominações participando desse projeto, porque nós somos um só corpo em Cristo e temos que anunciar o Evangelho todos juntos, cada um segundo o ministério que Deus propôs no coração, segundo a sua característica ministerial, cada denominação segundo a sua especificidade ministerial também, mas é importante que nós avancemos na proclamação do Evangelho. Ore por isso, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Então ele manda a seguinte postagem: Bom dia, graça e paz. Que Jesus brilhe em sua vida radiante nesse dia. Aleluia! Ele fez expiação por nós. Nosso nome está escrito no livro da vida. Louvado seja o Senhor. Me faz lembrar quando os discípulos voltaram alegres por terem feito sinais e maravilhas, quando Jesus os mandou para sua experiência missionária, e eles voltaram dizendo que operaram sinais e maravilhas, e Jesus disse: Que bom que vocês estão alegres por isso, mas vocês deveriam estar mais alegres, muito mais alegres, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Um abraço ao Wilsinho, um abraço fraterno à Igreja Bola de Neve também. Partamos para a leitura do Salmo 58, que vai tratar do futuro dos ímpios que não conhecem a Deus. E caso não se convertam, esse será o futuro deles e o futuro dos justos, os justificados pela fé, que terão então a companhia eterna do Deus Todo-Poderoso. Salmo 58. Acaso fazeis verdadeiramente justiça, ó poderosos da terra? Acaso julgais com equidade todos os seres humanos? Não, vossas mentes tramam continuamente iniquidades, e com vossas próprias mãos distribuís injustiça pelo mundo. Desde o nascimento se rebelaram os ímpios e se desviaram do caminho certo, todos aqueles que vivem mentindo. Seu veneno se assemelha ao de uma terrível serpente. Tapam os ouvidos como uma víbora que se faz de surda, para não dar atenção à música dos encantadores nem à voz daqueles que têm habilidade de dominá-las. Ó Eterno, arrebenta os dentes desses leões selvagens e arranca, ó Senhor, as presas dessas feras. Que desapareçam como água que escorre, quando empunharem o arco, que suas flechas embotem e caiam ao chão antes de serem disparadas, que andem como a lesma que se arrasta até derreter, que seja como o feto abortado, não vejam eles o sol. Os ímpios serão varridos do mundo pela fúria de Deus antes que seus espinhos peçonhentos enrijeçam. O justo se alegrará ao contemplar o castigo com o qual o Eterno os punirá, ao ver sob seus pés escorrer o sangue dos perversos. Compreenderão e proclamarão, então, os homens verdadeiramente. Então, os homens. Verdadeiramente há recompensa para o justo. Sim, Deus existe, ele faz justiça sobre toda a terra. Aleluia. Vamos aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento sobre o Salmo 58. No título desse salmo, na verdade, em hebraico, a expressão hebraica original é Mishtan. Mishtan significa um poema epigráfico ou um hino elaborado a partir de um poema de Davi. Você vai ver isso no Salmo 4, no Salmo 9, 16, 57, 59, 75. Então, Mishtan, um poema epigráfico, um hino elaborado a partir do poema de Davi. No primeiro versículo, Davi já começa a trabalhar a questão do futuro dos ímpios e dos justos, e começa a trabalhar a questão da justiça, então. O poder judiciário era o principal recurso oferecido pelas sociedades no antigo Oriente Médio para a proteção dos inocentes e pobres contra o ataque dos inescrupulosos, geralmente ricos, influentes e poderosos. No original hebraico, essa expressão poderosos da terra também tem o sentido de deuses, como que representantes, juízes terrestres do tribunal celestial de Deus. A sociedade israelita sofria com a corrupção dos altos representantes do poder judiciário desde os dias do profeta Samuel, passando pela época de Davi, onde estamos até o final da era monárquica. Você pode consultar isso no livro de Samuel, basicamente, também no livro de Amós, no livro de Miqueias. Um terceiro destaque é que Davi não faz esta afirmação em relação a todas as pessoas. No versículo 3, desde o nascimento se rebelaram os ímpios e se desviaram do caminho certo, todos aqueles que vivem mentindo. Deus não faz, Davi não faz esta afirmação em relação a todas as pessoas, mas especificamente contra os ímpios, contra aqueles que andam na impiedade, contra aqueles que se levantam contra Deus, que recusam a presença de Deus, que rejeitam a graça de Deus, que optam por se rebelar contra Deus. Aqueles cujo comportamento maldoso e corrupto não é esporádico, oprimido por necessidade extrema, ainda que também seja um grande e grave erro passível de punição, mas por causa de uma natureza pecaminosa, caída e depravada. Para nós entendermos mais sobre a nova natureza que nós ganhamos em Cristo Jesus, onde nós somos novas criaturas, passamos a ser novas pessoas, um novo ser, é muito importante a leitura das cartas paulinas. Ou seja, se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa, um novo ser. Se não está em Cristo Jesus exatamente como a Bíblia coloca, então é ímpio e sofrerá as consequências da sua impiedade, da sua natureza pecaminosa, caída e depravada. O que sai da boca dos ímpios é o quê, irmãos? É tão malicioso, cruel e mortal como o veneno das serpentes. Por isso Davi usa esse exemplo. Mais peçonhentas, o veneno das serpentes mais peçonhentas. Não há argumentos ou pessoa que os possa demover, os possa convencer dos seus intentos maléficos e destruidores. Não há. Eles não ouvem. Eles são obstinados na sua iniquidade. O texto original hebraico dos versos 5 e 6 pode ser assim transliterado: Shamat lamut kidmut, shamat nashach, kemo Feten Sheresh, Yaten Osno, Asher, Luishar, Yekol, Melacharim, Chover, Chafarim, Mexucan. O tempo passa muito depressa e em breve o Senhor julgará os deuses ou esses juízes poderosos da terra que são iníquos. Todo o mundo verá o triunfo majestoso do direito sob o governo justo de Deus. O sentimento de indignação e frustração diante do atual estado de injustiça mundial será plenamente saciado. O ímpio pecador receberá seu merecido pagamento, a morte eterna. E a grande recompensa da glória eterna será plenamente outorgada aos crentes fiéis em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, depois dessa leitura bíblica e dessas pequenas considerações sobre o Salmo 58, eu quero fazer um convite. Você que ainda não aceitou a Jesus, preste atenção e ore comigo se você desejar. Se você não está obstinado para rejeitar a Deus, se você não está obstinado para se manter distante de Deus, então você vai repetir essa frase: Deus me ama, Deus me ama e tem um propósito na minha vida. Eu sou um pecador, como todos os homens são pecadores. E o salário do meu pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu aceito a Jesus Cristo como Senhor da minha vida e passo a segui-lo, a obedecê-lo estritamente, segundo a palavra, porque ele é o meu Salvador. Ele fez a expiação pelo meu pecado, ele derramou o seu sangue, ele entregou a sua própria vida e morreu a minha morte. Ele morreu a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida. Eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E quero, a partir de agora, que o Senhor entre no meu coração. Eu abro a porta do meu ser para que o Senhor entre e faça morada e venha ceiar comigo, venha fazer da minha vida a tua habitação. Repita isso. Venha fazer da minha vida a sua habitação. E a partir de agora, eu vou procurar pessoas seguidoras de Jesus de Nazaré. E eu quero ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quero me tornar um seguidor de Jesus. Em nome e para a glória de Jesus, para que eu não venha a sofrer a segunda morte. Diga comigo, todos passarão pela morte física, ou aliás, não sabemos se todos, porque alguns poderão ser arrebatados ainda aqui, mas muitos passarão pela morte física. Mas todos aqueles que forem mortos e não aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador, serão considerados condenados a uma segunda morte, que é a morte espiritual. Eu não quero passar pela segunda morte. Eu não quero passar pela segunda morte, a morte física primeiro e depois a morte espiritual. Eu quero estar entre aqueles que ou serão arrebatados levados para o céu e transformados, recebendo um novo nome, um novo corpo e habitando com o Senhor eternamente. E eu quero também viver com os irmãos e as irmãs até esse dia chegar e louvar e bendizer o nome do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, amém. Ouça mais uma vez, ouça duas vezes, ouça três vezes e repita exatamente essa oração ou conforme a sua palavra, mas entenda, Deus te ama, nós somos pecadores, o salário do pecado é a morte, mas Deus morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida, só que eu preciso para isso do que o Ilcinho, irmão da Bola de Neve, nos mandou. Eu preciso da expiação, eu preciso. Vamos tentar achar um termo. Eu preciso da purificação do meu pecado. Eu preciso trocar de natureza, uma natureza que era inclinada para a distância de Deus, o afastamento de Deus, para ficar rebelde contra Deus, se transformará numa natureza agora que deseja a vontade do Senhor. Amém? Eu orei assim, todos os irmãos que estão me ouvindo, porque é preciso que essa palavra seja proclamada, porque o futuro dos ímpios é a morte eterna. Além da morte física, terão também a sua morte espiritual, será a segunda morte. Eu não vou entrar agora no tema do arrebatamento que eu mencionei, porque senão nós saímos do tema do Salmo 58. Chegará o momento, quem sabe via Apocalipse, eu também, em outros textos, nós vamos trabalhar isso, tá bom? Agora, continuando e concluindo essa nossa devocional, você que já é convertido a Jesus e que pode nos ajudar no processo dessa proclamação, tome uma posição firme diante de Jesus. Pare de ouvir chamados e apelos e tome uma posição. Divulgue esse grupo, porque muitas pessoas em 14 nações estão sendo, acredito que até 15 nações, estão sendo abençoadas. Muitas vidas podem estar sendo salvas sem que nós estejamos acompanhando, mas certamente no dia que nós formos diante de Deus, no tribunal do dia final, o nome dessas pessoas estará escrito no livro da vida e o Senhor vai dizer para você e para mim: servo bom e fiel, fizeste o que eu mandei, então entra na minha morada eterna. Passe o número do nosso telefone, por favor. Passe o endereço do blog. Eu fiz algumas chamadas, só uma irmã da Igreja Metodista, não sei se ela está na Metodista ou está na Presbiteriana com a família. Agora, a irmã Floranete, a quem eu mando um abraço apertado, me mandou um telefone. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos avançar, avançar na proclamação do Evangelho. Isso é uma alternativa, fora todos os empreendimentos missionários da sua igreja local, fora outros empreendimentos missionários da sua denominação. Então, vamos trabalhar. Para concluir, o destino dos ímpios e dos justos. No meu comentário do livro dos Salmos, a impiedade predomina no coração de pessoas que estão de longe, que estão, perdão, que estão longe de Deus. A impiedade predomina no coração de pessoas que estão longe de Deus. Esta natureza tem dificuldade de vivenciar a justiça ou a retidão, Antes, pelo contrário, sua motivação mais íntima é a iniquidade, é a violência. Os ímpios se desviam do caminho do Senhor e se desencaminham de tal maneira que sua vida se torna um proferir de mentiras. São venenosos como uma serpente e inclinado para seduções desse mundo tenebroso, desse mundo com valores contrários ao reino de Deus, violência, todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. A certeza do salmista é de que Deus derruba toda a estratégia maligna, aleluia. A sorte das pessoas que vivem afastadas de Deus é a desolação na sua existência. É assim que eles estão desolados e ficarão desolados existencialmente até que morram e depois ainda morram a segunda morte, que é a morte espiritual. O projeto dos ímpios desemboca no caos. E por mais que prosperem, sua alegria é temporária, já que os seus intentos não permanecem, nem subsistirão para sempre. Ô, pastor, hoje o senhor falou sobre os ímpios e os justos. Calma, irmão, tem uma palavra para os justos, os justificados pela fé, que terão paz para com Deus. Pela graça de Deus que nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, para que ninguém se glorie, mas é obra de Deus. Quanto ao justo, se alegrará no dia do juízo final e contemplará a derrota da iniquidade. Na verdade, a maior vingança de Deus e do seu povo é a certeza de que um dia todo o joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então se dirá: na verdade, há recompensa para o justo. Pastor, mas a Bíblia diz que não há um justo sequer. Sim, mas a Bíblia também diz que nós fomos feitos justiça de Deus, porque fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Justificado significa tornado justo. Então, nós não éramos justos, mas quando aceitamos a Jesus, fomos tornados justos. Como? Pela fé em Jesus Cristo. Como? Pela graça, que é um favor imerecido, favor que nós não merecemos. Há um Deus com efeito que julga a terra. Permaneçamos no temor do Senhor e não nos desviemos do seu caminho, pois os caminhos da impiedade e da iniquidade podem aparentar alguma beleza agora, mas não são mais do que palha levada pelo vento. Amém. Para concluir, eu quero dizer a vocês, é tempo, irmão, Jesus está à porta. É tempo de nos santificarmos, todos nós. Eu sou o primeiro que precisa cada dia me santificar mais e mais, porque quanto mais vidas nós vamos anunciando, para quanto mais vidas nós formos anunciando o Evangelho, maior a minha responsabilidade de manter a santidade. E eu me alegro, porque em boa parte de 35 anos, desde o dia em que me converti, isso foi a tônica. E no momento em que isso não foi a tônica, isso me trouxe consequências, terríveis. Mas Deus foi misericordioso, me abençoou, me levantou, me ergueu, e ele pode fazer isso com você da mesma maneira. E nós voltamos para o caminho. E as consequências? As consequências você tem que administrar. Sabe por quê? Porque é bom que Deus nos corrija, é bom que soframos as consequências, é bom que nós soframos a disciplina de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus ama a quem ele corrige. Você gostaria que o seu filho ou sua filha não fossem corrigidos, não fossem educados devidamente, se tornassem pessoas completamente deslocadas em sua vida? Ora, se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, que é uma a maior delas, talvez, a educação espiritual e a educação em geral, imagine só o Senhor. Quanto mais o Senhor não nos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Por isso é tempo, irmãos, de santificação. É tempo de aproximação de Deus, porque Jesus está à porta, está voltando, é para já. Todas as profecias estão se cumprindo. No Apocalipse nós vamos entender mais ainda a semana que vem. Não perca. Preste atenção em cada detalhe, porque todos os sinais apontam para isso. O esfriamento do amor já se cumpriu, não é que vai se cumprir, já se cumpriu. Pais matam filhos e arremessam pelos prédios. Filhos matam pais a pauladas e são presos para ficar com a herança. Ou seja, nós já chegamos no caos. No caos absoluto, no caos das enfermidades, o caos da natureza, tudo que nós estamos fazendo como seres humanos em todo o planeta. O pessoal do primeiro mundo fica às vezes falando que o Brasil tem que fazer isso, o Brasil tem que fazer aquilo. É verdade, o Brasil tem, mas a nossa pergunta é: o que que eles fizeram com as suas matas, as suas florestas e tudo mais? Não é que por causa disso eu estou justificando que nós façamos o mesmo, mas é para a gente também não ter a síndrome de vira-lata e dizer: ah, agora eles destruíram tudo, se industrializaram e agora eles querem a preservação da mata para ter oxigênio para todo mundo e tudo mais, que eu não saberia explicar aqui, porque não sou da área, não vou me atrever. Mas tudo que é importante. Mas só que eles não se preocuparam devidamente com isso. Se preocuparam com a riqueza. E agora querem governar aqui. A impiedade, a maldade está aí. É tempo de nos santificarmos. Eu só quero fazer um último chamado. Nós vamos encerrar o mês, vamos vir apresentar o relatório para vocês, porque você é coparticipante em oração, é coparticipante em postagem, é coparticipante ouvindo as mensagens, é coparticipante transmitindo para amigos e amigas, irmãos e irmãs, familiares, é coparticipante, pode ser coparticipante ofertando, e alguns já o são. Mas eu quero que você entenda, é preciso se engajar, se motivar, se apaixonar, amar a Deus sobre todas as coisas e usar todas as ferramentas que você puder para proclamar o Evangelho da Salvação. Porque para concluir a ideia da proposição, o futuro dos ímpios é morte física e morte espiritual, e o futuro dos justos será a vida eterna. Faça o que Deus mandou fazer e ele vai te acolher. O endereço do nosso blog, mais uma vez, ouça, tem mais de 140 mensagens. Pelas minhas contas, só salmos nós vamos somar 60. Preste atenção. Blog Logos 7. .blogspot.com. Não é para o nosso envaidecimento. Não estamos fazendo nada, rigorosamente nada, mais do que a nossa obrigação. Aliás, menos do que a minha obrigação. Muito menos. Eu preciso fazer muito mais. Mas conto com a sua oração e ajuda para isso. Tá bem? O Senhor me deu um ano já após o coma, quando os médicos decretaram morte. Pode desligar o aparelho. E graças aos meus, meu irmão, minha irmã, que orientaram minha esposa, dizendo que era até contra a lei, isso não foi feito. E já foram muitas ministrações, porque o diabo quer roubar, matar e destruir, mas Deus veio para que nós tivéssemos vida e vida eterna. No tempo certo, eu partirei sim, você também partirá, mas nós partiremos com a alegria de ter buscado fazer o melhor para Deus. Blog Logos 7. blogspot.com. Que Deus te abençoe e que você lembre que Deus está contigo. Como diz o irmão também José de Amorim, Deus é o único que consegue decifrar a nossa interioridade, entender a nossa insônia, cuidar da nossa dor. Ele sabe o que se passa conosco. Aquieta-te, confia, ele age a seu favor, pela graça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e a motivação missionária do Espírito Santo seja conosco, com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra e assim permaneça, hoje e até o dia da vitória e eternamente. Amém, amém e amém.